Pox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Às vezes paro, olho isso e fico pensando, olhando tudo isso, mano, que está acontecendo. Quantos manos meus estão morrendo? Paradas antigas, brigas, intrigas, várias feridas, mortes causadas por policiais, marginais e coisas assim. Cidade grande ou pequena, brigar não vale a pena. E a cada dia convivemos com esse dilema. É um forte problema. A morte existe para todos, essa é a lei de Deus. Morte desnecessária, lei do cão aqui na terra. E a cada dia convivemos com atritos e guerras. De nação contra nação, irmão contra irmão. Matanças à vontade, sem nenhum pingo de piedade. E no dia seguinte, eu ando tranquilamente perambulando pela cidade. O que eu vejo é só sorriso e vaidade. Vejo um godinho brincando na calçada com seu brinquedo importado. E um menino pobre olhando ali do lado. Não está nem aí, está sorridente, nem está nem dando bola. Pois tem a sua diversão, um saco de cola. Uma viagem mais louca pode ser a solução. Rindo de si mesmo, de sua situação. O mundo para ele é uma ilusão. Goiânia é o nosso dia a dia, sofrimento constante na periferia. Goiânia é o nosso dia a dia, sofrimento constante na periferia. Pobres mendigos que se abrigam debaixo de ponte, com frio, com medo e muito despeito. Não ria disso, bodinho, podia ser a você mesmo. Um mendigo sentado na calçada quase o dia inteiro. Já é 4:30 e não ganhou nenhum dinheiro. Com mistérios do mundo são mesmo assim. Quem pode decifrar? Quem pode nos dizer? Quem pode nos explicar? E na periferia? Na periferia as crianças brincam tranquilamente. Nem sequer nem imagino qual o seu futuro. O que espera pela frente? E quando pequeno brincar com arma de brinquedo. Quando crescer se fizer me revela seu segredo. O futuro dos meus filhos eu tenho medo. A população já não sabe o que fazer para sobreviver na periferia, onde acontece assassinatos todos os dias. Já não dá pra distinguir policiais e marginais, que são farinha do mesmo saco, que são todos iguais. Vítimas fatais é encontrado no nosso dia a dia. Tudo isso acontece na periferia. E no centro da cidade o governo aparece para dizer que irá melhorar o trânsito para melhor carregar a burguesia. Enquanto isso as crianças carentes passam fome no nosso dia a dia. Goiânia é minha quebra, aqui periferia, periferia. Goiânia é o nosso dia a dia, sofrimento constante na periferia. Goiânia é o nosso dia a dia, sofrimento constante na periferia. Mano, não, não, não, não quero, não posso, nunca, não deve pensar, imaginar, pensar se pode ou não acabar. Chega de festejar o que não existe, um sorriso falso no rosto e o coração muito triste. A lágrima fria que escorre do rosto de uma criança corta o nosso barato e nossa esperança. Periferia sem graça, miséria, fome e desgraça. E o governo só consegue se preocupar com praças, lucros imediatos, enquanto isso por eles somos escarrados. Falam bem de Goiânia no meu Brasil afora, dizendo que é uma cidade bonita e muito bela. Mas não fala o sofrimento que existe na favela. Se somos nós que trabalhamos o mês inteiro, e são eles que usufrui da boa parte do nosso dinheiro. Não só aqui, mas também no país inteiro. Enquanto sigo se usufrui da boia quente, nós ficamos com a boia fria. Goiânia é minha quebra, aqui periferia, aqui é mano. Goiânia, periferia.